CYJ480. Rádio do Comércio. AM 1450 kHz. 24 horas no ar. Boa noite. Boa noite. Sua noite é mais gostosa aqui na Comércio. Comércio.